clima, sente o clima, sente o clima. Vai, vai, vai, vai. Macaxeira, macaxeira. Olha a pegada, meu filho, a pegada é quente. Sente a pegada, sente a pressão, sente a pressão, sente a pressão. Vai! Essa galera é moral e bota pra quebrar. São o rei da curtição, agitam pra valer. Só derrame de gelada, a galera dá valor. Eu sou um maluquinho que já se consagrou. Vem! Detona por aqui. São baldes e mais baldes, eles botam pra quebrar. Eles que tem maluquinha é a galera do Pará. Na-na-na-na-na, maluquinha do Pará. Na-na-na-na-na, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinha do Pará. Esse moleque arrebenta, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinho do Pará. Na-na-na-na-na, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinho do Pará. Esse moleque arrebenta, ele bota pra quebrar. Dizem maluquinho, seu batidão, não, não, não, não, não, essa galera é moral e bota pra quebrar. São o rei da curtição, agitam pra valer. É só derrame de gelada, a galera dá valor. Sou um maluquinho que já se consagrou. Vem! Eu não quero nem saber, eu quero é curtir. Com a galera que arrebenta e que detona por aqui. São baldes e mais baldes, eles botam pra quebrar. Eles que tem maluquinha é a galera do Pará. Na-na-na-na-na, maluquinha do Pará. Na-na-na-na-na, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinha do Pará. Esse moleque arrebenta, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinho do Pará. Na-na-na-na-na, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, maluquinha do Pará. Esse moleque arrebenta, ele bota pra quebrar. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na.